lembro ainda da minha infância, lá na roça sem preocupação. O rádio ligado na varanda e um botão batendo no coração. Whatever my met the smell of seeing you, in time seem to stand still. Oh, saudade dos anos 60, meu Deus do céu. O som da viola da roda de cordel, o São João enfeitado de bandeirinha, e a gente dançando na beira da fogueirinha. Mas chora filho e detismo. Oh, oh, amor de Sêneca e salmos pra guisar. Eu tenho a da fodelia. Oh, meu, oh, saudade boa, me aperta, mas não dói. Tempo que passou, mas mora aqui dentro de nós. As tardes eram brincadeira, esconde, esconde no milharal. E a viola era companheira, toda de todo no The Clothesline. And I'm running barefoot across the yard, dreaming that the world would wait. Oh, saudade dos anos 80. Meu Deus do céu, o som da viola da roda de cordel, do São João enfeitado de bandeirinha, e a gente dançando na beira da fogueirinha. Oh, saudade boa, te aperta, mas não dói. Tempo que passou, mas mora aqui dentro eu de nós. Hoje a cidade é só barulho e o mundo gira sem parar. Mas fecho os olhos, ouço aquele mato e sinto a paz naquele meu lugar. Oh, I miss you, it's my car. Já que eu então coração cor, eu podia som. É só uma The sound of Florida, oh, nela coreira, ore, guessing she would do you the precious put your very place, but I should you there. I do fix aqui, amor, isso não me vinde, vá de horas com você.